Boa noite. Eixo Caveira. Não levem nada pro pessoal. O que vai começar a ser dito a partir de hoje, durante um tempo, através deste médium. Porque todas as mensagens que vão sair da boca dele, a partir de hoje, durante um tempo, vêm da espiritualidade, vêm de Deus. Não levem para o pessoal, porque é para muita gente. Mesmo que alguém ache que está sendo dado uma indireta para você, ou para aquele outro, não é isso. Abram as suas mentes. É para fora. E as mensagens vão chegar em todas as pessoas e todas as casas que se faz necessário chegar, porque é para mudança, é para crescimento, é para evolução. Eu tô aqui só para acalmar e para dizer que o que ele está sentindo e todas as informações que vieram na mente dele hoje para ele entregar, é para entregar. É para dizer. É necessário. E não se importe com o que vão pensar ou qual será a reação de quem vai receber o recado. Porque a ordem é do Pai. É necessário entregar, porque a situação está crítica. Os benfeitores já não conseguem mais se comunicar com essas pessoas. E se continuar assim, os maiores prejudicados serão eles. Eles sofrerão as consequências. E as consequências serão espirituais. Que é muito pior do que físico. Então é necessário entregar. O que foi mostrado hoje não é tudo. Vai ter coisa que vai sair que não foi mostrada para você. Vai sair de repente, como foi ontem. Vai sair direto. Vai ter momentos em que vai sair por 5 horas seguidas sem parar. Você não vai conseguir parar de falar. E é necessário, é muito necessário, porque você vai falar muito, durante muito tempo, durante muitos anos e para muita gente. Portanto, acalme-se e deixa sair, porque o maior trabalho de todos é a oratória, é o falar. Não é cura, não é psicografia. Não é nada disso. Os profetas maduros, profetas que já têm capacitação para ser a voz de Deus, eles são usados pela fonte, na oratória, no que se fala a vida inteira. Quando encarnam, falam o tempo todo, em reunião, fora da reunião, na rua, para uma pessoa só, para duas. Para muitas, é o tempo inteiro falando, dentro de casa, fora de casa, porque o que vem da boca desses profetas é direto de Deus e é o tempo inteiro. E a moça que orou com você hoje, ela sabe disso, porque ela é usada dessa forma, dentro da própria casa, com os seus. É o tempo todo, inclusive para ela mesma. E assim será com você, porque você está nesse nível evolutivo, muito parecido com o dela. E vai muito mais. Então, abraça. Abraça a tua missão. E faz o que tem que ser feito. E não se importe com o que o homem pense ou vá fazer. Porque eles nada sabem. Suas atitudes demonstram sua ignorância e sua distância da espiritualidade maior. Se estivessem verdadeiramente próximos da espiritualidade de verdade, não fariam o que fazem. Então é muito necessário. Eu vou dar uma informação. Você veio para uma tarefa árdua, muito árdua, para trazer o conserto no meio religioso, principalmente no meio espiritualista, universalista, espírita e umbandista. Principalmente nessas áreas. Você veio para trazer o conserto nessas áreas. Essa missão é tua, de mais ninguém. E você tem que fazer. Faça. Deixa sair todo esse fogo que está aí dentro, porque é o fogo divino. Vamos trabalhar. Caveira.